debaixo da parede vai marcando as horas com o seu pêndulo intermitente. O tempo vai escapando pelos dedos como um punhado de areia fina. Tudo passa como a fumaça de um lotação que na rua segue às vezes eu dava falta. Sou de nave errante, astronauta que descobriu a sua missão. Disse o pregador, alguma coisa vale a pena debaixo do sol. Alegrar-se no Senhor, naquele que sustenta o mundo com as suas mãos. La, la, la, la, la.